Seção 166 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Nimbus. Nimbus de bronze que empanais escuros o santuário azul da natureza, quando vos vejo, negros palinuros da tempestade negra e da tristeza, abismados na bruma enegrecida, julgo ver nos reflexos da minha alma as mesmas nuvens deslizando em calma, os nimbos das procelas desta vida. Mas quando o céu é límpido, sem bruma que a transparência tolda, sem nenhuma nuvem sequer, então, num mar de esperança que o céu reflete, a vida é qual risonho batel, e a alma é a flâmula do sonho, que o guia e leva ao porto da bonança. Fim do poema.